3517, bom dia, autorizado pouso, vistão na 0, vento 130 graus, 5 nós. Autorizado pouso, na 0, 3517. Bom dia, autorizado pouso, pistão a 0, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão 0, 9996. esperar o chão do táxi. Vai chamar táxi, 9-1. Ono, Campinas, 3 horas e 40. Tem táxi via Indy Alpha no ponto de Esperadão no 0, Torre 1, no 895, QNH1 no 097. Indy Alpha, no ponto de Esperadão 295, 17, avião, no ponto de Esperadão. Pistão na zero, vento 130 graus, 619. 961, bom dia, visual com Airbus, nasce na dona zero. Sim, mas sim. Me chama de um ponto de espera, após a passagem do mesmo autorizado a olhar e manter, gol 1961. Após o ponto de Airbus, ele mantém a 961. Telema 225, fala as 3 anos, direito, 1, 2 anos, decimal 1. 2, 1, 1, direito, obrigado. Solo, bom dia, Telema 6225. Pegue Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Aliado pronto, 961. 961, autorizado a decolar, pistona 0, vento 130 graus, 7 nós. E decolagem 10, 961. Salvador, bom dia, 5973 da Rio, localizador da 10. 5973, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 7 nós. Autorizado pouso na 10, 5973. 5973, Carlos 38, solo 121, decimal 1, bom dia. 211, senhora, obrigado, bom dia. Solo, Salvador, bom dia, 5973, ligou, Fox Trot. Tem que vir Alfa, Kilo, para o Pátio 3, atente a sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento, 5973. Autorizado por 10, gol. 1-7-5-9. Salvador, bom dia, azul 4040, tá, informação é 360. Está 040 para confins, mais de cópia. Está 040 para cópia, para vocês? Inicialmente, saída Arbor. Arbor, obrigado. Confins, 360 autorizado via outros 121, decolada pistão 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa segue a rota do plano, DCP Pansop, após outros 121 segue a rota do plano de voo. 11935 controle, acione 5046. Obrigado, Confins, 360. Recordando zero com curva direita, Arbor Elefa, após rota conforme, DCP Pansop, controle 935, controle 5046, azul 4040. Correto, chama para pushback e acionamento. Chama para pushback e acionamento, azul 4040. Salvador, bom dia, tá 3153, Finger 2, 360 para o Rio de Janeiro, Elião. Apresentação do plano de voo, informação eco. Salvador, 3153, Salvador da Leão, 360 autorizado via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irune, 11935 controle, 5047, transponda. Autorizado Galeão 360, via roda do plano, 0089857, decola da 10, curva direita após. Dael, Leda e Rumi. 1935, controle Salvador de saída, 5047, transponda, 3153. Projeto chama para suspeito, fundamento. Chamarelo. Solo, Salvador, Golo 759, livrando na foca. 759, segue Alfa Juliette plantão 9. E a Alfa e Juliette plantão 9, no 759. Azul 4040, tá pronto para o posicionamento, tá no plantão 1. Autorizado, estiver aqui para o meio, vamos para o táxi, azul 4040. 1093, bom dia, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 0, 1 no 7. 17, aguarda, correndo. Autorizado, pouso pistão 0, vento 120 graus, 7 nós. Pouso no 0, gol 0, 3. 1, 2, 1, 3, 0, 3. Azul 4040, tá pronto para o táxi, está com 79 a bordo. 3 horas, alterna Campinas. Já na direção. Segue táxi via Indy Alpha, o ponto de espera da 10, torre 1-1895, RH 10-17. Ponto de espera 8-95, 1-17, Azul 4040, bom dia. Bom dia, Gola 093, tá? Bola 093, segue via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, Gola 093. Salvador, bom dia, Wilson, com 975. Está estabilizado em LS na pista vista, com 2.10. Rio 5975, bom dia. Continua a aproximação, baixa a realização de pouso, ajuste no 017. 2017, baixo travado, Rio. O Azul 4040, pode estar pronto, bom dia. Azul 4040, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Azul 4040. 5975, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 com 7 nós. Ele pôs 120 com 7, Rio 597. Do 4040, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Os alinhar e manter 1-0, Azul 4-0, 4-0. Rio 5975, sala 55, direita 1-2, no decimal 1. 1-1, aula. 5975. Peguei Alfa Kilo no Pátio 3 e o 5975. Alfa Kilo para o Pátio 3, decolagem, 4040. Azul 4040, decolou a 57, rumo 935, bom voo. 935, bom dia, 4040. Sim, autorizado, chego pro táxi. Enchemos, tomamos para o táxi. Oi, bom dia, apto para 6570, final 8310. 570, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 069. Pouso autorizado na 10, apto para 6570. 9970. Você tá com 6570, sala 01, direita 121 decimal, né? Direita 211, cara. Verão 9970, bom dia, continua a aproximação, a parte pista livre, ajuste ela 017. Alterando o campo Campinas com 3 horas e 40. Segue via Engie Alfa, no ponto de Paraná 10, torre 1, 1895, QNH 1017. 1107, Engie Alfa, no ponto de Paraná 1895, 3177. Bom dia, 6570. 6570, segue Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, Salvador, bom dia, até 3890, no Finger 11, como a informação Fox. 3890, Salvador Recife, 330 autorizado, via Antas 117, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Número 935 controle, acione 5062. Alperos 1917, pista 10, curva esquerda, saída Fuca, transição transição Caju, o controle 1925 e o transponder 5062, é o TAN 3890. Controle 1935. 1935, controle 1935. Geral 9970, segue Alfa aqui no Pátio 3. Alfa aqui no Pátio 3, então, Alfa. Alfa Alfa 972 na escuta da torre? Afirmo, Marina, passando externo, baixado da lata. Alfa 972, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1110 graus, 612 nós. Federal 9972. Salvador, muito bom dia, Xané 6211, ciência da Fox Trot, atualização de tráfego Galeão, estamos no 05. Chegou de cópia, prepare o Dael. Pode dar no cópia, Dael, aprendiz, está por 6211, obrigado. Geral 9972, sala 09, direita 12 no decimal, né? Direita 21. Lado via rota do plano, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Irumi, 1935 controle 5072. Sim, foi autorizado o Galeão, conforme rota do plano de voo, via para novembro 8557. 360, bom nível autorizado, decola da El, primeira curva direita, Lida Irumi. 1935 ao controle, 5072 no transponder, o Xané 629. Reto 360 nível, copiado? Afirma, 360. Agora você escreve o celular.